Amém, glória a Deus. Quando eu perguntei ao Senhor qual era a palavra para trazer para a igreja, porque sempre que o Sóstenes me coloca com essa responsabilidade, Deus normalmente já me fala um pouco antes, assim, olha, se prepara porque está chegando a hora de você ministrar de novo. E quando ele falou e eu falei, Deus, o que é então? Eu já tinha algumas coisas no meu coração, porque Deus já estava falando comigo. Mas eu achei interessante que dessa vez Deus me colocou uma frase bem simples e ao mesmo tempo bem cotidiana. E ele falou, esse é o tema da mensagem. E eu achei aquilo muito diferente. E quero te dizer que a mensagem de Deus para nós nessa manhã é chega de desculpas. Então, vira para o seu irmão e fala, se prepara. Porque Deus vai falar conosco é sobre isso. Chega de desculpas. E eu ainda fiquei assim, né, falando, Senhor. E quando eu sentei, depois eu escrevo, eu sento, eu oro. Eu tenho anotações em vários lugares do que Deus vai falando no meu dia a dia, enquanto eu lavo a louça, enquanto eu faço comida, enquanto eu estou dirigindo, e aquilo vai se juntando como um quebra-cabeça, e Deus realmente me entrega algo assim para dizer. E o tempo todo me vinha essa frase, chega de desculpas. E aí, quando eu sentei para colocar no computador, eu falei, ah, deixa eu pensar um título, né, mais para a ministração, porque depois pode grava, vai para o site. Qual que vai ser esse título, Senhor? Ele falou, eu já te falei, filha, você não vai mudar. Chega de desculpas. Eu falei, amém, então vai ficar assim mesmo. E comecei, então, a colocar no papel tudo que Deus falou ao meu coração. O que tem valor para nós, o que a gente considera importante, isso aí cada um pessoalmente, né? O que a gente considera prioridade na nossa vida, a gente coloca o nosso investimento e o nosso tempo naquilo. Vocês concordam? Se alguma coisa é prioridade para você, se alguma coisa tem valor para você, às vezes para o seu marido, para o seu filho, a prioridade é outra, mas estou falando cada um, agora pensar em si. Aquilo que para a gente é importante, aquilo que tem valor para nós, aquilo que a gente tem considerado prioridade recebe o nosso investimento e recebe o nosso suor e recebe também o nosso tempo. Vocês concordam? E a gente se desdobra pelo que a gente quer. Depende muito do que inspira e do que nos motiva. E a gente pode pensar em coisas simples, mas seja qual for a sua motivação e o que te inspira, você vai trabalhar para aquilo acontecer. E, de certa maneira, você vai canalizar todo o seu suor, toda a sua energia para aquilo. E isso é lícito, né? Então, sejam seus filhos, seja uma viagem, seja um crescimento profissional, seja um tempo de descanso, seja dinheiro, seja o que for, você vai investir para que aquilo aconteça. Se for trazer qualquer tipo de benefício, normalmente é para isso, né? Seja uma graduação, seja uma alegria, seja um prazer, aquilo te motiva. Então, você vai canalizar a sua energia para aquilo. Aqui, muitos têm filhos, mas mesmo quem não tem, sabe que para um filho acordar para ir para a escola cedo, às vezes pode ser mais difícil, não escuta o despertador, o celular toca, não escuta. Mas se você falar para o seu filho, nós vamos fazer uma viagem internacional amanhã, você pode ter certeza que se bobear, ele nem dorme para não perder o horário. Então, assim, isso realmente vai mostrando. Outra coisa, se tiver um evento em que a gente vai sair ganhando alguma coisa, se hoje, né, eu falasse, olha, vai ter um evento sábado que vem, se você simplesmente comparecer 7h30, ou que fosse 5h30 da manhã, no local, se você não se atrasar, cada pessoa que chegar e não se atrasar vai receber 50 mil reais. E não for conversa, for de verdade, eu tenho certeza que você não vai ter nenhuma dificuldade para chegar às 5h30 nesse lugar. Vai? Não vai. Então, a gente vai percebendo que realmente aquilo que a gente prioriza e valoriza recebe o nosso investimento e recebe o nosso tempo. E aí eu fiquei pensando que qual tem sido a nossa motivação para as coisas do reino? E aí pensando também quais são as coisas que o próprio reino de Deus nos promete de benefício, de alegria, de prazer. E aí a gente volta para a palavra e percebe que a verdadeira alegria, ela só vem pelas coisas do reino de Deus. E que a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu fico me pensando até que ponto a gente vai invertendo as coisas, porque a gente busca aquilo que a gente quer que seja acrescentado para depois buscar o reino de Deus. Eu sei que é um versículo muito conhecido, eu sei que vocês estão cansados de saber dessa mensagem de Mateus. Mas Deus, mais uma vez, está nos levando a refletir nisso. E a palavra diz, então, que tudo seria acrescentado. Então, tem algo que eu vou receber por buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A outra coisa que é a provisão, né, de todas as coisas. A palavra também diz, lá em Romanos 14, no verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus também nos garante paz e alegria no Espírito Santo. Também em 1 Coríntios, esse eu gostaria que você abrisse, no capítulo 3, no verso 8. Diz assim, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. E 1 Coríntios 3,14, um pouquinho mais à frente, diz, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Nós temos também a promessa do galardão. E aqui eu achei interessante que Deus, ele sempre é coerente no que ele faz, e todas as canções que nós cantamos tinham alguma coisa a ver com a palavra que eu ia ministrar. Cada um que falou aqui, seja Cristiane, seja Geraldo, seja Ana Paula, todos usaram alguma palavra ou alguma coisa. Não sei se vocês lembram, nós cantamos que a gente ia conquistar a coroa, não foi? E todos falaram de alguma coisa que diz respeito a essas coisas que eu vou falar nessa manhã. E Deus, ele vai construindo e vai confirmando aquilo que ele quer trazer para nós. Em Apocalipse 22, 12, também diz assim, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Agora, essas obras aqui, vocês acham que são obras feitas secularmente ou obras que estão dizendo aqui são obras no reino de Deus? São coisas do reino, dizem respeito ao reino de Deus. Não é isso? Fala sobre coisas que foram fundamentadas no firme firmamento, que é Jesus. E qual tem sido, então, a nossa motivação para fazer a vontade de Deus e renunciar à nossa própria vontade, assim como Jesus fez? Outra coisa que Deus foi falando comigo foi assim, olha, quando Jesus estava no Getsêmani, ele falou assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí eu comecei a pensar, qual era a vontade de Jesus então naquele momento? Era permanecer vivo, concordam? Ele vivo, ele ia poder continuar curando, ele ia poder continuar ensinando os discípulos, era algo importante. E Deus também faz assim conosco. Às vezes a nossa vontade é algo até lícito, é algo importante, mas não é o que Deus quer naquele momento. E naquele momento, Jesus teve que abrir mão de algo que era importante para algo que era prioridade. E era prioridade para quem? Para Deus. Então, eu estou para te dizer que às vezes você vai estar fazendo algo importante para a sua casa, para os seus filhos, para o seu trabalho, mas Deus naquele momento vai falar com você, filho, para agora. Porque eu tenho uma necessidade ali, eu preciso que você vá. E eu posso dizer quase com certeza absoluta que cada um de nós aqui já viveu em algum momento, algum dia, em que você escuta Deus falar assim, para você fazer uma coisa meio louca, tipo, vai lá agora no hospital, você ficou sabendo uma notícia, faz isso agora, liga para a pessoa, manda uma mensagem, oferta um valor naquela vida, ou algum outro assunto no meio do seu trabalho, no meio do seu trânsito, aonde for, e que aquilo passa de relance pela nossa mente e que você tenha a escolha. Eu vou parar tudo e vou fazer, porque é prioridade para Deus e Deus está me usando e quer me usar para atender essa necessidade, ou eu simplesmente deixo aquilo passar e continuo vivendo. Alguém já viveu algo parecido? E vou dizer para vocês quão prazeroso é você parar, seja o que for, e simplesmente dizer sim. Seja o que for de importante que estamos fazendo para atender uma prioridade, que é a prioridade, em primeiro lugar, para Deus. Então, a mensagem de hoje de manhã realmente é chega de desculpas. E, às vezes, não é uma desculpa, mas é uma distração. E eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou na mesma condição. Mas a gente precisa, e Paulo fala isso, para a gente se desembaraçar. Às vezes a gente se distraiu, às vezes a gente está embaraçado com as coisas desse mundo e a vida vai passando. E o que realmente tem valor? O que realmente é importante? O que realmente é prioridade nesse tempo que nós estamos vivendo e sempre foi? A maldade, como foi dito aqui, ela está assolando não só o nosso país, mas todo o mundo. E as coisas a gente percebe que vão ficando cada vez piores num nível que a gente perde as palavras para poder explicar agora o que está acontecendo no mundo, de tanta coisa ruim acontecendo. E o que Deus tem ministrado no meu coração é que Ele está chegando. Ele está chegando e o diabo não está tendo para onde correr. E por isso a maldade aqui está ficando insustentável. Porque o rei está voltando. O Senhor vai chegar. Ele vem. E Ele vem para buscar a sua igreja. O Senhor Jesus, Ele vem. E Ele não tarda, Ele não demora. E cada dia as coisas estão ficando piores, porque Ele está se aproximando, a luz está chegando. E o diabo está terminando o tempo dele nessa terra. Só que ele está numa corrida para levar a maioria para a maldição e para a perdição eterna. E nós, como igreja, precisamos acordar para começar a correr por vidas e por pessoas que estão enganadas e indo para o inferno. A nossa prioridade é fazer a vontade do Pai, e Ele não quer que nenhum pereça. E o que nós temos feito para as pessoas não perecerem? Provérbios 11:30 diz, o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Estamos sendo sábios? A gente fala tanto de sabedoria, a gente quer tanta sabedoria, a gente quer ser tão sábio para tantas coisas. E a Bíblia está dizendo, se você ganhar almas, você é sábio. E até que ponto eu estou investindo meu suor, meu tempo, naquilo que realmente, nesse momento, é o mais importante? Parece que as coisas vão passando e a gente vai se esquecendo de coisas elementares, como a vida eterna ser um sopro, como esse tempo aqui não ser nada perto da eternidade. Eu nunca esqueço a comparação de que a vida terrena é como uma gota de água comparado ao mar. Não assim aquele pedacinho de mar que você vê quando você vai à praia, não. A todos os oceanos e mares do mundo. Então, você compara uma gota de água a toda a imensidão dos mares e oceanos e você vai ter mais ou menos uma ideia de o que significa essa vida e esse tempo que a gente vive como vida secular e terrena em relação à vida eterna com Deus. É menos que nada. É um sopro. Dá um sopro aí, sopra. Está calor? Vamos soprar, sopra. Faz um ventinho aí no seu irmão do lado, está todo mundo derretendo de calor. Parece até que o ar não está funcionando. É um sopro. Passou já? Passou. Soprou? Acabou. É isso. É um sopro. Nós precisamos almejar e correr por coisas mais elevadas e de maior valor. Queria que você abrisse em Hebreus 12, no verso 1. Hebreus 12, verso 1. Eu sei que está calor e é um incômodo muito grande, mas pede ao Senhor para te dar a graça de prestar atenção e seguir comigo esse raciocínio. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente, de forma habilidosa, nos assedia, que nos cerca e incomoda, né, e continuamente, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fala para o seu irmão, tem uma carreira proposta para você. E que carreira é essa, você sabe? Atos 20, 24, responde. Vamos abrir? Atos 20, 24 diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, que é fazer o quê? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, fomos chamados a sermos testemunhas do evangelho da graça de Deus. 1 Coríntios 9, verso 24 e 25. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Tem um versículo também muito conhecido que diz, em 1 Timóteo 4, 7, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, o que seriam essas coisas mais elevadas e de maior valor? E aí, nessa manhã, eu quero me ater a duas coisas principais. E eu quero que você saia daqui com elas bem gravadas no seu coração. Ser e fazer discípulos. Ser e fazer discípulos. O ser discípulos diz respeito a algo que é pessoal e intransferível, concorda? Eu preciso ser um discípulo. Aí é um trabalho de Deus comigo. E eu preciso fazer discípulos, que diz respeito a pessoas que estão perto de mim, ao meu redor, ou mesmo distantes. Mas são duas instâncias e duas ordens de Deus para nós. A gente cantou aqui sobre o ousado amor de Deus, né? E eu fiquei também lembrando, Deus nos criou, nos colocou num jardim. Tudo isso para estabelecer como prioridade um relacionamento conosco. Aí nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós desobedecemos, aí a gente é expulso desse jardim, nós perdemos esse relacionamento. E Deus fala, mas eu quero os meus filhos, eu quero a família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E eles, num plano perfeito, combinam entre eles e Jesus vem e morre no nosso lugar, paga o preço de sangue, compra a nossa vida na cruz do Calvário, derramando seu sangue ali para pagar o preço do nosso pecado, paga a nossa dívida. Fala que se nós crermos nele, nós nos tornamos filhos de Deus novamente, restaura o relacionamento, restabelece a comunhão nossa com Deus através de Jesus. E hoje eu e você somos filhos, amém? Se nós cremos em Jesus. E o que o Pai quer que os filhos façam aqui na terra? Cooperem com o ministério dele, com a obra dele, que ele começou lá atrás, antes da fundação do mundo. E o que ele quer? Pessoas que se relacionem com ele novamente. Então, qual que é a nossa principal função como filho de Deus? Levar outras pessoas também para esse relacionamento com Deus. Restaurar vidas para relacionar com Deus novamente. Apresentar o Evangelho de Jesus para que aquela pessoa possa novamente ter comunhão com Deus. E esse é o papel principal nosso como filhos de Deus. Levar outras pessoas a se conectarem em Deus. Como? Apresentando para eles o Evangelho. Como? Falando. Como? Pregando. Pregando o quê? O Evangelho de Jesus Cristo. Literalmente, falando do plano de salvação, que Jesus veio, que ele morreu numa cruz, que ele pagou o preço do pecado, que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva representavam toda a humanidade. Na hora que eles pecaram, toda a humanidade pecou, porque eles eram únicos ali naquele momento. Que hoje você não precisa ensinar uma criança a fazer birra, nem a mentir quando ela é pequena, nem a espernear, nem precisa fazer aula, curso de birra, ou de desobediência, ou de qualquer outra coisa, porque está nela, porque a palavra diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Por quê? Porque lá no jardim houve pecado, e o pecado ele foi passando, e passou a todos. E também a morte chegou a todos por conta do pecado lá no jardim. E as pessoas precisam saber disso, mas também saber que veio um perfeito, único, filho de Deus, que pagou o preço do nosso pecado e só ele poderia. Porque não adianta eu com dívida querer pagar a dívida de outro. Mas ele, sem pecado, morreu no nosso lugar e pagou o preço do pecado de toda a humanidade, morrendo na cruz e obedecendo, abrindo mão da sua vontade de algo que era importante, mas que para Deus, naquele momento, não era prioridade, porque a prioridade era salvar toda a humanidade. E ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Irmãos, estou para te dizer que ele é o nosso mestre, ele é quem nós seguimos, e a nossa vida ela vai ter que percorrer esse processo de obedecer, e obedecer até a morte, morte de cruz, renúncia, deixar a nossa vontade, tomar a cruz, é fazer o que Jesus fez. Ele tomou a cruz e carregou a cruz para ele se colocar no nosso lugar. Então, o que você vai fazer e qual cruz você vai carregar? Para cumprir a vontade do Pai, é renúncia. É não fazer o que você quer, mas fazer o que Deus está falando. Mas para fazer o que Deus está falando, eu preciso ouvir a Deus. E aí nós chegamos no ser discípulo. Se eu não for discípulo, eu não vou ouvir o Mestre. E se eu não ouvir o Mestre, eu não vou produzir seguidores, porque nem eu sou discípulo. E aí nós vamos para a próxima parte, né? Que é o ser, esse processo. Fala para o seu irmão, processo. Ser discípulo, gente, não tem como falar de ser discípulo sem associar a palavra processo. É processo, é trabalho de Deus, é oleiro, é casa do oleiro, é Deus trabalhando o barro, é Deus moldando as nossas vidas, é Deus nos fazendo mais parecidos com Ele. Nós sabemos que nós somos miseráveis pecadores. E eu vou te dizer, Deus também sabe. Então, você não está surpreendendo a Deus com o seu pecado e com a sua maldade, com a sua natureza corrompida. Mas o mesmo Deus que diz que conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é pó, lá no Salmo 103,14, para quem está anotando, é o mesmo Deus que em Mateus 5,48 fala, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ser diz respeito a quem eu sou, literalmente, e o que eu tenho buscado como pessoa. E o fazer é aquilo que eu disse, é um processo relacional que vai envolver outras pessoas. Agora vamos lá, quem está anotando, para ser, tem 4 pontos para ser discípulo que eu queria destacar. O primeiro, conhecer a Deus. Se nós não conhecermos a Deus, nós não seremos seus discípulos. E conhecer a Deus, vou te dizer uma forma mais básica, mais verdadeira e mais simples possível. Conhecer a Deus é ler intensamente a sua palavra. Porque aqui é o próprio Deus revelado a nós através da Bíblia. Então, se você quer conhecer a Deus e não lê a sua Bíblia, sinto muito. Eu posso falar um monte de coisa aqui para vocês. Mas se vocês não começarem do básico, eu quero conhecer a Deus, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero cumprir a vontade de Deus nessa terra, eu quero ganhar pessoas para Jesus, e eu não leio a Bíblia, eu não conheço o Deus que eu estou servindo. E quem estava aqui quando Daniel veio, ele falou sobre isso, né? Não deixe de ler a Bíblia nenhum dia. Nenhum. E não leia para cumprir, para marcar que fez lá no plano de leitura anual uma leitura. Mas leia pensando, eu estou me relacionando com Deus. Quando eu abro a Bíblia e começo a ler, eu tenho que ler com esse pensamento, Deus fala comigo, porque é o Senhor. Eu estou em relacionamento com Deus quando eu estou lendo. Eu não estou simplesmente lendo um livro como eu leio outros. Mas eu preciso sentar e saber, Deus, agora eu estou parando para me relacionar contigo. Fala comigo através da palavra. Vocês estão comigo? Então, se eu quero ser discípulo, eu preciso, primeira coisa, não abrir mão de ler minha Bíblia todos os dias. Você não come? Você não bebe água? Por isso que a mensagem chama Chega de Desculpas. A gente não olha celular? A gente não dá um telefonema importante? Então, a Bíblia, ela tem que ser lida todos os dias. Não tem desculpa para não ler a Bíblia. Não tem. Quanto tempo se gasta para ler um capítulo? Dois capítulos? Então, se você quer ser discípulo e conhecer a Deus, ler a Bíblia intensamente. Segundo ponto, se relacionar com Deus. Quando a gente fala de relacionamento, agora já envolvem duas pessoas, né? Sempre. Se eu vou me relacionar, eu me relaciono com alguém. Relacionamento com Deus é ver a Deus e ouvir a Deus. Relacionamento diz respeito à adoração, porque na adoração eu vejo a Deus. E diz respeito à oração, porque na oração eu falo com Deus. Então, aqui vem mais duas coisas que eu não posso deixar de fazer. Adorar e orar. Então, eu preciso ler a minha Bíblia, eu preciso adorar e eu preciso orar. Sem isso, não se é discípulo. Isso é o mínimo. Terceira coisa, seguir os seus passos. A própria palavra discípulo diz, é alguém que está aprendendo, não é? Um aprendiz que segue o exemplo de outro. Se eu quero ser discípulo, eu preciso seguir os passos, eu preciso imitar Jesus. E aí, é essa decisão por transformação. Outro dia eu virei para um irmão e falei, irmão, o seu alvo é Cristo. Eu não quero saber o que a sua esposa espera de você, seus filhos, o seu patrão, onde você quer, o que tem te cobrado em mudança, se alguém fala que você é nervoso, você é isso, você é aquilo, não importa. Agora, o que importa? O seu alvo é Cristo. Você está se tornando mais parecido com Jesus? Se essa sua raiva te deixa diferente de Jesus, chega de desculpas e vai me desculpar. Você precisa deixar Deus te transformar. Se você não consegue controlar a sua ira, você precisa pedir a Deus para transformar você. Se você não está conseguindo fazer coisas que Deus já te pediu para fazer, é só Ele que pode. E aí nós vamos voltar no item 1. Começa a ler sua Bíblia, começa a adorar e começa a orar, que eu quero ver se você não vai ser transformado. Então, esse processo ele é árduo, é doloroso? Sim. A Bíblia fala que, o Davi falava, né, o meu pecado está diante de mim. Cada um aqui não precisa. Se eu falar assim, faça uma lista dos seus piores defeitos, nós sabemos onde que a gente pisa na bola. Não precisa ninguém falar. Agora, se a gente estiver tão endurecido e tão, né, que a gente não está nem enxergando, pede alguém para te dizer com honestidade quais são os seus defeitos, porque é rápido. É rápido. Principalmente quem convive com você. Mas esses defeitos, eles precisam ser colocados diante do Senhor. Essas diferenças, não é nem defeito, essa forma de ser incompatível com a forma de Jesus ser, ela precisa ir para a cruz. A gente precisa ser parecido a Jesus. O que Deus espera de nós, que a gente seja como Ele é. Santo como Ele é. Perfeito como Ele é. E a gente precisa caminhar. E isso aqui é uma escolha. Isso aqui ninguém vai de boa para isso, né, jovens? Não é de boa. Escolhi, vou, feliz. Não, isso aqui é árduo. É assim, olha, eu posso ir por aqui, aqui é muito mais fácil, mas eu escolho entrar por aqui. Porque se não for uma escolha, vou te dizer também, você não vai mudar. Você não vai mudar. A gente é que precisa decidir, querer isso para nós. E a quarta coisa do ser discípulo, obedecer, fazer a vontade do Pai. E aqui entra cuidar de vidas e amar vidas. A gente, às vezes, fica esperando uma coisa muito diferente, uma palavra de Deus para um grande ministério, ou uma coisa assim, ai, Deus, qual que é a tua vontade? O que que eu faço? Deus quer que você ganhe vidas, que você cuide de pessoas, que você sirva aos outros. É isso que Ele quer. Se você está fazendo isso como prioridade, outras coisas maiores Ele acrescenta. Mas a sua prioridade é cuidar de vidas e amar vidas. Eu fiquei lembrando muito da história de Jesus com Pedro e falando, Pedro, tu me amas? E a gente sempre ministra essa palavra falando de amar, dos dois tipos, né? Do amor só de amizade, do amor verdadeiro e tal. Mas dessa vez Deus me chamou a atenção para outro olhar para esse texto, que é assim, olha, você me ama, cuida das minhas ovelhas. Uma forma da gente mostrar para Deus que a gente o ama é cuidando de pessoas. Então, obedecer, fazer a vontade do Pai, a vontade do Pai é amar vidas, cuidar de vidas. Você me ama, cuide de vidas. De quem você está cuidando hoje? Como você tem cuidado de outros? Porque se a nossa vida for só fazer as coisas dessa terra e não ter atenção para as coisas que são do reino, básicas, simples, aqui eu estou falando das coisas mais básicas do Evangelho de Cristo. Mas se nós não fizermos essas coisas mais básicas, não precisamos esperar grandes coisas. Me ama, cuida de vidas. Aí você pode pensar assim, ah, mas eu tenho que estar num ministério, então vou procurar um ministério ou alguma coisa. Não, eu quero que você entenda que quando você acordar e cruzar com uma pessoa na padaria e perceber uma necessidade, ou alguém triste no hospital, ou no ponto do ônibus, ou dentro do ônibus, ou na faculdade, ou saber que alguém está indo para o inferno, você precisa ir cuidar dessa pessoa. Deus quer que você vá até ela, Deus quer que você ame aquela pessoa, Deus quer que você fale com ela do Evangelho e leve ela a restabelecer um relacionamento com Deus. Vocês estão me entendendo? Não é entrar, então, para um ministério, então agora eu vou para o evangelismo, eu vou fazer um curso, eu vou dar aula. Não, Deus quer que você seja discípulo e ame pessoas aonde você está 24 horas por dia. É da hora que a gente acorda, a hora de dormir. As pessoas passam por nós, as oportunidades estão ao nosso redor o tempo inteiro. Irmão, se você sair daqui decidido a amar e servir alguém, vai aparecer uma pessoa para você orar, para você levar a Cristo. O dia que eu estava na sexta-feira, véspera do Dia do Amigo, na correria, comprando o resto das coisas para as pipocas gourmet que a gente ia fazer no EPA aqui, ó, da avenida, porque eu falei, vou fazer na avenida que é mais rápido, tinha que deixar a coisa na igreja, tinha que voltar, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uma pessoa veio me pedir um saco de arroz. Eu já estava com as compras dentro do carro, eu já tinha feito tudo, já estava vindo para cá, a pessoa falou, me dá um saco de arroz, eu não tenho o que comer, eu tenho uma filha. eu pensei assim, pensa uma pessoa correndo, e eu sou muito ativa, eu estava correndo, e eu falei, agora é isso, agora eu vou ali, ainda queria, foi o dia que eu também ainda passei no hospital, que eu falei, eu preciso ver a Vanessa, é a prioridade, eu tenho que ir lá na Vanessa, falei, eu já vou fazer isso tudo agora de tarde. Aquela pessoa me parou, e Deus na hora falou comigo, para tudo e escuta. E eu parei, mas eu não parei de qualquer maneira. Eu falei, você quer um saco de arroz? Porque você tem uma necessidade? A senhora pode me dar? Eu falei, posso. Mas a senhora vai voltar no supermercado? Eu falei, vou. E eu posso ir com a senhora? Eu falei, pode. E eu posso entrar também? Pode. Cheguei e falei, qual que é a maior cesta básica que tem? É aquela ali. Leva a cesta básica. A mulher não estava acreditando. Só que enquanto ela foi, eu falei, mas eu falei assim, eu vou ser intencional, porque Deus não coloca ninguém por acaso na vida da gente. Enquanto ela veio falando, eu fui falando, eu estou fazendo isso, mas eu quero que você me escute. Falei o plano de salvação inteiro, desde o Jardim do Éden. Chegou no saco lá, ela foi carregar o saco, entendeu? Entendi. E Jesus fez isso, e Jesus vai te curar, e Jesus pode transformar a sua vida. Mas só que você não pode só ficar tendo escutado o que eu disse. Você precisa confessar, você precisa orar comigo, e a gente foi para o caixa. E não sei o que, você entendeu tudo? Entendi. Quando acabou, então vamos fazer oração? Vamos. Ela confessou Jesus, com o saco da coisa no ombro, confessou Jesus, agradeceu, orou, ficou emocionada, chorou, pegou o saco, foi embora, eu falei, a sua vida nunca mais será a mesma. E aí, sempre vem aquelas coisas, né? Na hora do caixa, uma moça do caixa falou comigo assim, ó, eu não tenho nada com isso não, mas eu acho que essa moça vai querer vender para a droga. Ela não estava dopada, eu tenho certeza que não estava, e nessa hora não importa o que ela vai fazer, Deus me deu uma ordem e eu ia obedecer. Mas sempre vem, né? E aí, mas eu falei, amém. Em vez da gente pegar aquilo para pensar assim, ai, estou fazendo tudo errado, o que a gente faz? Valeu, agora eu já sei pelo que eu vou orar. O que eu fiz? Virei para ela e falei, sim. Depois que acabou tudo. Agora deixa eu falar uma coisa. Meu dinheiro é de Deus. Esse dinheiro que eu usei para comprar a sua cesta é santo. Essa comida é santa. Você não pode fazer absolutamente nada com ela, nem se você quiser. Ela falou, de jeito nenhum, eu tenho minhas filhas para alimentar. Mas aí eu abençoei e ela foi. O final eu não sei, Deus sabe. É algo que realmente importa? É. É uma vida, e falei, agora você pode falar com Deus, você pode se relacionar com Deus, você vai orar, você vai falar com Deus e Ele vai te ouvir. Assim foi com uma senhora que eu estou discipulando dentro da casa dela. Ela entendeu que ela pode falar com Deus e ela começou a ouvir a voz de Deus. Mas se alguém não fizer isso, eles nunca vão saber. Então, amém. É ótimo eu ajudar, eu abençoar, mas aí vai chegar no ponto que eu quero chegar também, que é a segunda fase, que é esse envolvimento com as coisas de Deus e não uma vida religiosa. E aí vai chegar no fazer discípulos, né? Então, a gente avança agora para o fazer discípulo. Para fazer discípulo, o que é necessário? A primeira coisa, amar. Amar. Aí você pode falar assim, mas eu ainda não tenho esse tipo de amor, eu não consigo expressar esse tipo de amor, eu não consigo viver dessa maneira. Você realmente não consegue. E você só vai conseguir se você for cheio do Espírito Santo. Porque a compaixão e o amor, ela só vem pela presença do próprio Deus em nós. Então, quanto mais eu me encho de Deus, eu vou ter condição de amar e ter compaixão, eu vou ter condição de discernir o que Deus está falando e ouvir nesses momentos de flash que passam na minha vida durante o dia. Para eu saber, vira para cá, para ali, escuta, libera uma palavra, ministra cura. Agora, se de repente você falar para mim assim, ah, não, mas eu não sei fazer, não consigo, nós vamos chegar lá. A gente precisa saber e a gente precisa conseguir, porque Deus mandou. Então, vai treinar, treina com boneco, treina com seu filho, treina no espelho. Treina a pregar para a parede da sua casa, para quando você encontrar uma pessoa, você sabe o que falar. Pede um filho para fazer as perguntas. A gente não faz curso para tanta coisa? A gente quer se aprimorar, a gente não se dedica? Então, mais uma vez, chega de desculpas. é para todos. Pregar o evangelho é para todos. Ir até as pessoas é para todos. Amar pessoas é para todos. Conduzir pessoas a Jesus é para todos. Deus pede que a gente tenha o mesmo sentimento que Jesus teve. E aí eu te falo, você pode dizer, eu não tenho, não consigo, é Deus, só Deus. E aí volta lá no ser discípulo, porque se você estiver em comunhão com Deus, se você estiver orando, adorando, lendo a Bíblia, você vai saber o que é esse sentimento e vai ter esse sentimento à medida que você se enche de Deus. Segundo, estar atento às necessidades ao redor. Ser proativo. A gente é proativo para muita coisa, às vezes, e não é proativo. Assim, olha, de acordar e pensar, Deus, eu estou a teu serviço, eu estou a serviço do reino. Coloca pessoas intencionalmente no meu caminho e me dá atenção e olhos para enxergar, para que eu possa ser intencional em levar outras pessoas a Jesus. Vocês estão me entendendo, apesar do calor? Terceiro, pregar o evangelho, contar a boa notícia, não ter dificuldade de falar de Jesus. Dizer que ele salva, que ele cura, que ele liberta. E se você acha, então, que você está com uma vida cristã, que você não sabe se é bem assim que funciona, ou você está duvidando se cura mesmo, e aí você não tem coragem de falar, porque se não curar? Você precisa ser primeiro. E aí volta de novo, é ler a Bíblia, é adorar, é orar, para você ser tão cheio que essas coisas você não vai ter dúvida. Você não vai ter dificuldade de proclamar em fé. E se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, cabe a nós obedecer. O que Deus manda eu fazer, eu preciso fazer. Em quarto lugar, discipular. Investir tempo na vida de alguém, literal. Não é assim, ah, vou discipular alguém um dia, não, gente. É hoje. Hoje você vai sair daqui com um nome. Eu, a partir de hoje, sento 20 minutos com fulano para tomar um café, para discipular, para pegar a Bíblia, para ensinar plano de salvação, ou para passar o material de consolidação, para ensinar o que é Bíblia, para ver se está orando, para caminhar com alguém, para exortar, para encorajar, para simplesmente orar, para saber o que a pessoa está passando, qualquer coisa. Eu preciso discipular alguém. Eu preciso saber assim, olha, fulano, eu discipulo para mim mesmo, não é para falar para ninguém, não. É saber assim, eu estou cuidando daquela pessoa, estou cuidando do João. Eu estou tendo a alegria de ver a Maria crescer. A Maria estuda a Bíblia comigo, aí eu oro com ela, eu sei as necessidades da Maria, e agora a Maria está crescendo. E a Maria, eu vou incentivar a Maria a contar para outros o que está acontecendo com ela. Maria, então agora você vai começar a falar para o seu marido, para os seus filhos, o que está acontecendo com você. Eu preciso fazer isso. E já, para terminar, né, que está chegando a hora. Cinco, servir. O maior ensino, ele vem pelo exemplo. Servir as pessoas. Servir as pessoas. Jesus mesmo falou que ele não veio para servir, para ser servido, ele veio para servir. Ninguém chega a lugar nenhum sem intencionalidade, investimento, foco e dedicação. Concordam? Se não for intencional, se não tiver foco, se não tiver dedicação, investimento, não chegamos. E ninguém chega a lugar nenhum, principalmente, sem Deus. A Bíblia fala, sem mim, nada podeis fazer. Então, não preocupa, porque Deus sabe que você não dá conta. Mas você pode dizer para Deus, eis-me aqui, eu estou à sua disposição para fazer a tua vontade. Usa-me, Senhor, como o Senhor quer. A gente precisa acordar com fome e sede da palavra de Deus, fome e sede por vidas. Pode vir para cá o pessoal do louvor, nós já vamos encerrar. Se nós não estamos fazendo nada disso que eu tenho falado aqui, nós precisamos mudar já. Nós queremos ver esse lugar cheio. Nós queremos ver esse lugar cheio, não para ele estar cheio. Eu quero ver esse lugar cheio, cheio. Eu quero